Em viagem, embalados pelas ondas de um mar distante. próximo Oriente. Maré alta. Thank you. Viagem, o regresso sempre adiado. Thank you. O Próximo Oriente foi escrita e realizada por Miúdo Pinto, com a música e os sons de Takashi Kokubo, Masayoshi Takanaka, Nanako Sato,